patrocinado pelo governo do PT, que integrava o kit gay, não podemos admitir que chegue em sala de aula. Nós respeitamos a família brasileira. Nós respeitamos a inocência da criança. Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL PRTB. No Oliveira Materiais Elétricos, você encontra tudo em iluminação de LED. Materiais elétricos em geral, desde residencial ao industrial. Excelentes ferramentas e produtos com ótima qualidade. Padrões CEMIG. Além disso, contamos com a melhor equipe de funcionários da região. Somando qualidade nos produtos, mais preços acessíveis, mais atendimento de qualidade. Resulta em Oliveira Materiais Elétricos. Endereço: Avenida Governador Valadares, 551, Centro. Fone: 35-3299-4090. Passageiros com destino a uma nova Minas Gerais. Seu embarque está programado para o próximo domingo. Vá até a sua zona eleitoral, aperte o 30 e fique livre do PSDB e sua turma. Minas Gerais não vê a hora de começar uma nova política. Sem Aécio Neves, Anastasia e toda essa turma que afundou o Estado 30 e embarque rumo a novos tempos em Minas Gerais. O novo é 30. Romeu Zema, governador. Partido Novo. Amigo café cultor, preste muita atenção. Produto prático da vigor e controle a plantação. Inseticida e fungicida, sua lavoura bem mais protegida vai ficar. Com vai cuidar. Prático. Vigor não é nada sem controle. Prático é da Adamar. Respeite as informações de bula e rótulo. Consulte um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário. Chacoalhão Sertanejo. De segunda a sábado, das 5 às 9 da manhã. 105 FM, agora são 7:05, 105 e Cultura apresentando Via Sertaneja. ZYC715, Rádio Atenas FM, operando 105,3 MHz, Alfenas, Sul de Minas, 105. Atenas FM, Rádio Sucesso, programa Via Sertaneja por aqui. Também estamos pela Cultura 1180. E lembrando, às 9 horas da noite, iremos transmitir a Voz do Brasil pela Cultura AM a partir das 8, a sua programação normal. Pela Atenas FM, primeira edição do programa 105 Prime. Tudo de bom para você, uma ótima noite. Sequência, programação 105. Lucas Luco por aqui. Tô fazendo amor.